Então nós vamos continuar o nosso estudo que estamos fazendo aqui no livro A Segunda Vinda de Cristo, de Hernandes Dias Lopes, A Nossa Grande Esperança, da Vox Literius, Um Selo da Agnus. Estamos aqui hoje na página 63. Nós vamos, não é, aprender aqui da palavra do Senhor, que tem nos orientado, para que nós possamos mesmo ser o próprio Evangelho, né? A palavra de Deus diz: nós devemos saber da resposta da nossa fé, não só para os outros, mas para nós também. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Amém. A segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a grande ênfase desta carta. Qual é a carta? Carta de a primeira Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. William Barclay diz que a palavra grega parousia era uma palavra técnica para descrever a vinda de um rei. No grego clássico, significa apenas presença ou vinda de uma pessoa. Nos papiros e no grego helenista, parousia é a palavra técnica que se usava a respeito da vinda de um imperador, de um rei, de um governador, e, em geral, de uma pessoa importante para a cidade, para a província. Tal visita requeria uma série de preparativos. Finalmente, parousia expressava a visita de um Deus. Então, a gente vai ver aqui, né, como nós estudamos na semana passada, que a volta de Jesus não é só ele chegar aqui para levar a gente que foi salvo por ele, né? Nós temos que nos preparar para receber, quando você está na sua casa e vai receber alguém muito amado, né? Que você já não vê assim há muito tempo. Então, uma pessoa que você sabe que foi muito importante na sua vida e será ainda muito importante na sua vida, você não recebe ela, né? É com o cabelo lá em cima, né? Todo mal amanhado. Não, você arruma a sua casa, você arruma você mesmo para poder receber aquela visita importante. Então, por que ser diferente com o Senhor? Na verdade, nós estudamos então aqui a segunda vinda de Cristo, da 62 em diante. Nós vimos como é claro que nós, semana passada, que nós que dormimos em Cristo, nosso estado está dormindo em Cristo, não é porque a gente vai estar latente, vai estar desacordado, está lá no céu, numa grande enfermaria com um monte de gente, né, em coma, esperando. Não. A dinâmica do paraíso é uma dinâmica de contato, de comportamento. Nós vamos gozar o Senhor lá no céu enquanto Ele não volta. Se eu morrer hoje, eu vou para o paraíso. Eu vou estar muito bem acordado lá. Vou estar dormindo para vocês, mas para o Senhor eu vou estar acordado. Amém, irmãos? Né? Então nós vimos isso bem, bem profundamente na aula passada. Vamos continuar hoje na página 67 com a ressurreição dos mortos. Vamos lá? Eu queria que você abrisse em Atos 17:32. Então, só recapitulando o que a gente viu na semana passada, enquanto você abre a sua Bíblia, né? O último partezinho aqui na página 66 deixa bem claro isso, essa ideia, né? Só um resumo do que a gente viu na semana passada, porque quando o salvo morre, sua alma entra imediatamente no gozo do Senhor. Os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Estudamos isso. E assim, a palavra de Deus diz que quando nós morremos, imediatamente nós somos glorificados para estarmos com o Senhor no paraíso. Então não se preocupe onde você vai parar, não é? Quando você morrer, se você vai, né, se desligar, se você vai sumir, se você vai perder sua memória. Não. Você vai ser você e melhorar. Amém? Antes de você fazer sua faculdade, antes de você ter anos no seu emprego, antes você era uma pessoa. Você continuou essa pessoa. Até antes de converter em Jesus, você era um ser, não era? Você hoje é um ser melhor, mas você ainda tem o mesmo nome, não é assim? No céu ainda teremos outro nome, mas nem por isso deixaremos de ser a gente. Amém, irmãos? Isso é tão importante, que às vezes a gente tem uma ideia espírita, mesmo sendo evangélico, né? De que o céu é outra encarnação, sem corpo, com corpo glorificado, e que não tem nada a ver quem é lá com quem é aqui. Não, isso é um engano terrível. Como eu consigo motivar os irmãos a viver uma vida de acordo com o Senhor se eu digo a eles que eles vão sumir? Vai sumir, né? Faça bem ou faça mal. Se você fizer o mal e não for alguém que é salvo por Jesus e por isso fizer o mal, você vai para o inferno. Aí sim você vai ser você. Mas se você for para o céu, você vai deixar de ser você. Como é que é isso? Né? Isso não é Bíblia. O que a Bíblia diz é que seremos nós glorificados no céu. Tá bom? Então aí em Atos 17:32, oi. Da mesma maneira que a pessoa vai para o paraíso, ela vai para o inferno. Exatamente. Mesma coisa. Vai, mesmo jeito. O nome mudava também, não? Eu não não sei se o diabo vai dar um nome para quem for para lá, né? É uma boa pergunta. A Bíblia não diz. Mas esse aqui na terra, você vai pagar lá no inferno. Sim. Com certeza o inferno tem lugares piores. O inferno tem etapas, né? Tem lugares piores, né? Embora o inferno, depois da vinda de Jesus, o inferno, o diabo, o anticristo, a morte, os demônios, os ímpios, todos irão para o lago do fogo, que é um lugar pior que o inferno. Diga. Essa gradação afeta esse, na leitura, não fica claro para mim isso. Sim. Se o diabo, por exemplo, Deus falar, vai comentar por 1000 anos, parece que tem vários locais diferentes, assim. Sim. Hoje, agora, no tempo pronto. Certo. No tempo pronto. Sim. Hoje, o diabo está sofrendo no inferno e pode nos atacar. Excelente pergunta. Ou ele não está sofrendo no inferno, está acorrentado, limitado, não. Mas... Excelente pergunta. Prisão, é assim, prisão, essa linguagem... Pronto. O diabo hoje... Existe uma dimensão, pelo menos duas dimensões. Se existe alguma outra, ela nos é revelada. Né? Uma dimensão espiritual, uma dimensão factível, cronológica, temporal. A dimensão espiritual, ela também tem um tempo. Né? Mas é um tempo diferente. O Cronos não é ausência... Perdão, o Kairos não é ausência de tempo. A palavra grega para tempo, Kairos. Não é ausência de tempo, mas é um tempo diferente. Por exemplo, o nosso tempo é cronometrado, é separado, é dividido por estações. Hoje, inclusive, estamos na primavera, né? Parabéns às irmãs, né? A época de vocês, a primavera. Mas temos meses, temos anos. Por quê? Baseado no nosso sistema solar. E o espiritual? Qual é o sol do sistema espiritual? Então, existe um tempo espiritual que a gente não tem como compreender porque foge das nossas faculdades. Mas existe um tempo. Só é. Jesus, Jerusalém, Jesus, não há sol. Ah, o sol é o Senhor, é claro, muito bom. Nosso sol, a justiça é o Senhor Jesus. Não haverá dia nem noite que o Senhor será nosso próprio sol, nosso próprio Deus. Bom, boa ressalva. Então, amados, é o seguinte: hoje Satanás, nosso adversário, que não é o nosso pior adversário, né? Nosso pior adversário é a carne, mas Satanás, nosso outro adversário pior, seria Satanás. Esse adversário, ele, quando a Bíblia diz que está acorrentado e detido, porque, querendo ou não, irmãos, o diabo, ele é, querendo ou não, não estou falando heresia, tá? Querendo ou não, o diabo é um servo de Deus. É um mau servo de Deus, né? É um servo desobediente. Por isso que ele tem que ser detido. E assim, se a gente vê, por exemplo, no povo de Deus no deserto, quando eles desobedeciam a Deus, Deus tirava um pouco da proteção dele. E Sofia, minha filha, diz: ô pai, quando a gente peca, Deus tira só um pouquinho da proteção, né? Aí eu falo: é só um pouquinho, porque se ele tirasse muito, a gente era iluminado, para que a gente possa sofrer as consequências do nosso pecado, né? E possa ver que Deus ama, mas Deus também disciplina. Resumindo, o diabo, ele não é uma necessidade de Deus, como alguns dizem. Não, Deus não precisa do diabo. Mas, uma vez que o diabo existe, e que nós pecamos, e que é o Senhor que nos protege do diabo, se nós pecamos deliberadamente, o Senhor, por amor, às vezes tira um pouco da proteção dele, de nós. E não é só com o pecado, às vezes para o próprio crescimento, como aconteceu com Jó. Quem vai duvidar que o estado de Jó foi muito melhor depois? Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Para nós, até se Deus deixar um cara endemoniado aí nos bater, nos roubar, aquilo no, vai efetivamente se redundar em zelo de Deus para conosco. Se a gente morrer, é porque Deus queria a gente logo no céu, eu estava com saudade. Então a gente tem que entender uma coisa: o diabo, ele é detido por Deus. Nessa dimensão espiritual, o diabo, ele é limitado nas suas ações. O que é que limita as ações do diabo? Primeiro, principalmente Deus. Deus o detém. Ele é um cachorro que está preso numa corrente com a focinheira. Então é Deus que libera ou não. Ele, sabe aquelas casas que tem um cachorro dentro de um cabo de aço para circundar a casa? Quem já viu isso aqui? Né? Então, o diabo é assim. Ele está fazendo a ruaça, mas ele é limitado pelo poder de Deus. Por exemplo, Ronaldo Lidório nos Concombas, quando chegou na tribo animista dos Concombas em Guiné, em Gana, ele disse que quando ele chegou lá, os demônios pegavam as pessoas que passavam pelo meio do terreiro, assim, um terreiro grande que tinha uma serpente no chão. Se alguém, alguma criança, brincando, corresse e passasse no lugar de culto aos demônios, ele é homem sério, homem de Deus. Pastor da igreja presbiteriana do Brasil, missionário lá, deixou uma igreja consolidada, a Bíblia traduzida. Homem sério, cheio do Espírito Santo. Ele disse que o demônio pegava a criança, que nem um cachorro pega um bicho assim, sacode, levantava a criança assim uns 10 metros, sacudia e jogava o cadáver no chão. Só que o povo começou a converter, e essas coisas não acontecem mais lá. Por quê? Porque a presença da igreja detém a ação do diabo. Não é? Então, assim, a igreja detém a ação do diabo. Esse poder é poder de Deus, usado pela igreja. Interessante, quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, porque a gente tem que entrar no contexto para entender o que é o sal da terra ali. A Bíblia diz que o sal, se for insípido, não presta nem para ir para o lixo. Por quê? Porque havia uma função no sal de ir para o lixo no tempo de Israel. Você não tinha água sanitária naquele tempo, você tinha o quê? Sal. Por exemplo, se Alex estava lá no deserto, precisava ir no banheiro, ele via o ventre, ele ia adiante, cavava um buraco, defecava e jogava sal. Porque o sal mata as bactérias e depois jogava terra em cima. Nós na terra, nós não só iluminamos a terra, nós também neutralizamos a podridão da terra. Amém, gente? Amém por isso? Então, nós temos que ser um sal bom. Porque o sal bom, ele dá sabor, como nós já vimos tantas vezes, desde pequenininhos na igreja, né? Mas ele também neutraliza a ação do mundo, do diabo e do mundo. Então, a igreja, ela detém a ação de Satanás. Você, enquanto indivíduo, detém a ação de Satanás. Estudamos há dois domingos atrás que uma das formas nós vencemos os nossos inimigos, a carne, o mundo, o diabo, a carne, nós vencemos enchendo o Espírito Santo, deixando a ação do Espírito, não entristecendo ele, não se esvaziando dele, como diz a São Lanicense. Vencemos o mundo com a fé que vence o mundo. E nós vencemos o diabo nos submetendo a Deus. Então, um crente que não submete a Deus, ele quer vencer o diabo, mas quer ter um negocinho com, quer vencer ao diabo, sem se submeter a Deus. Não vence o diabo. Negociando com Deus. Boa essa. Tentando negociar com Deus. Então, assim, se a gente não se submete a Deus, nós não vencemos o diabo. Então o diabo é detido pela ação da igreja, pela ação do indivíduo e pela ação do Espírito de Deus, pela ação de Deus, né? Deus manda os anjos dele. Quantas vezes a gente está orando, batalha espiritual, a gente vê que o ambiente tem alguém demoniado, tem alguém que está oprimido, tem uma ação do diabo ali impedindo um culto, ou a ação da igreja na sua própria casa. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, manda os teus anjos aqui, Senhor. Uma espada de fogo vencer esses demônios, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Então você entra em concordância ali com Deus, a gente não ora, há anjos. Você vê um irmão falando assim, venham anjos do Senhor aqui. É uma pessoa até bem intencionada, mas ignorante da Bíblia. Não se ora anjo, não se chama anjo. Você vai ver na Bíblia toda, o único texto que fala chamando anjos é um texto de Salmo, que quem está falando é o próprio Jesus. Davi muitas vezes falava como Jesus falando, um jeito de ensinar a igreja sobre Jesus. Então não se chama anjo para culto, para nada. A gente pede a Deus que viu os anjos. Então o diabo, ele é detido pela ação do indivíduo, pela ação da igreja, pela ação de Deus. A ação em Apocalipse, a gente vê isso ilustrado de alguma forma simbólica. Esses 1000 anos que o diabo é detido, não é? É quando esses números fechados, principalmente Apocalipse, eles são épocas, grandes épocas, 1000 anos, né? Pequenas épocas, 7 dias, entendeu? Então, até porque não é dado a nós tempos e épocas. O Senhor quer que a gente seja preparado para a vinda dEle, né? Mas o diabo, então, depois de tudo isso, eu acho que eu respondi um pouco a sua pergunta, o diabo, então, é limitado por Deus, através de Deus diretamente, através dos anjos de Deus. Você lembra quando foram disputar o corpo de Moisés? Então, Gabriel veio e tomou o corpo de Moisés na mão do demônio, que queria segurar o corpo de Moisés, que queria fazer culto ao corpo de Moisés, queria botar a idolatria no meio de Israel. Então, quem veio guiar Satanás? Um anjo. Então, Deus limita Satanás através do próprio poder dele diretamente, através da ação dos anjos, através da ação da igreja em coletivo, através da ação de você como indivíduo. Eu só quero saber, o diabo está no inferno sofrendo, está no inferno, O sofrimento do diabo é só ver o amor de Deus para com seus santos e saber o futuro dele. O meu diabo é só isso. Ele não sofre, ele provoca o sofrimento. Há um sofrimento nele pelo fato dele não ter conseguido vencer o Deus. Ele fez um motim no céu. Por exemplo, se um funcionário seu na sua fábrica fizer um motim contra você, tentar levantar os funcionários, ele chantagear e dizer você não pode me demitir por causa do sindicato, mas só que você descobre lá que ele fez um ilícito e você pode demitir por justa causa. Pá, você demite. Ele vai passar a vida tentando fazer mal a ele. Já está demitido, mas vai tentar fazer mal a ele. Um ser humano, quanto mais Satanás. Então, o sofrimento de Satanás foi ser expurgado do céu. O sofrimento de Satanás é ver a sua felicidade e o crescimento da igreja. O sofrimento de Satanás é o futuro dele. Então, o sofrimento dele é baseado no passado dele, é baseado no presente dele, é baseado no futuro dele. Mas o diabo sofre por ele. Mas ele ainda não está no lago de fogo. É isso que eu estava querendo. Então, mas foi bom a resposta ampla, porque ele respondeu uma série de perguntas, né? Então o diabo, ele hoje não está na sua condenação final, não. Não mesmo. Exatamente. Agora ele está no corredor da morte. Não da morte, porque ele não vai morrer. No corredor da sentença eterna. Não tem como voltar atrás. O diabo será lançado no lago de fogo. O diabo, junto com aqueles ímpios, demônios, todos sofrerão pelo lugar. Não vai ter ninguém machucando eles lá. Não, Deus não vai botar anjos lá perdendo tempo com o diabo, não. Vai ser uma cadeia espiritual eterna. Vai ser uma dimensão, um lugar de sofrimento eterno. E aí eu não sei como é que Deus vai fazer com isso. Eu só sei que é um lugar que o próprio diabo vai ser colega daqueles que ele hostilizou. Agora, como é que vai ser a briga lá, não sei. É como um policial corrupto que um dia é preso e cai no mesmo presídio. E um dia ele vai estar na mesma situação daqueles que ele trabalhou para estarem lá. Então agora ele tipo, não está em lugar nenhum. Na verdade ele não quer ficar sozinho no lago de fogo, ele quer encher de gente lá. A pior coisa dele agora é que ele não consegue vencer todo mundo. Não, não consegue para o espírito na gente. A raiva dele é essa. E ele tenta entrar na nossa casa, na igreja, para poder tentar fazer a obra dele e deter a ação da igreja. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a porta lá do calabouço do inferno, não, irmãos. São as barreiras que o inferno coloca para a igreja não progredir. Mas elas não vão vencer, amém? Então vamos lá, vem Atos 17:32. Você abriu sua Bíblia aí? Atos 17:32. Diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Interessante, porque Jesus também passou por isso, né? Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então, em primeiro lugar, a doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. O grego não cria nesse negócio de ressurreição. Quando Paulo pregou a doutrina da ressurreição aos filósofos atenienses, quase todos zombaram dele, como o texto que nós lemos. Os gregos eram como os saduceus, que rejeitavam a doutrina da ressurreição. Está lá em Atos 23:6-8. A grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo, porque eles acharam que o corpo, baseado em uma ideia platônica, era uma prisão ruim. Se o corpo apodrecia, era algo ruim que lhe limitava. Então o sonho deles era se libertar do corpo. Eles não criam que esse corpo seria transformado, seria ressuscitado. Então foi difícil para Paulo ali em Atenas, mas ele pregou mesmo assim. Os gregos, a grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo. Tessalônica era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos achavam que o corpo era essencialmente mau. Irmão, isso é um absurdo, porque não é o corpo que é mau, é a carne que é má. Aí se diz, é o corpo, pastor, porque é o corpo que dá vontade de comer aquela gordurinha durinha da churrascaria. Por quê? Porque faz bem para o seu corpo aquela gordurinha da churrascaria. Uma quantidade mínima. É bom para o seu cérebro, a serotonina. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente tem que ingerir pelo menos uma colher de gordura por dia. Então, seu corpo quer gordura. Antigamente, a gente era difícil extrair a gordura vegetal, azeite. Então, de vez em quando, precisava de gordura animal mesmo. Então, seu corpo tem nada de ruim nele. Seu corpo é bom, porque é ruim a carne. Então tem crente achando também que o corpo é ruim, uma visão neoplatônica. Não, seu corpo é bênção, gente. Uma vez eu atendi um rapaz que disse que estava com uma luta espiritual, querendo pecar, mas aí eu venci, pastor. Eu falei, como? Aqui, ó, mostrou uma marca de ferro no braço. Eu falei, como é isso, cara? Peguei, esquentei o ferro e me queimei. Aí eu venci aquela luta. Ele não venceu, distraiu o cérebro dele e pecou do mesmo jeito. Ele pecou contra o corpo dele. A Bíblia diz que aquele que não é louco cuida bem do seu corpo. Quem é saudável cuida do seu corpo. Não, ele pegou. Ele fez uma tatuagem dele mesmo. Do pecado. Por causa da dor. Então, o Opus Dei, eles usam uma. Tem várias ordens católicas, inclusive Opus Dei, que foi mais famoso por causa do livro de Dom Brown. Mas Opus Dei, eles têm o silício, que é. Sabe aquela enforcadura, enforcadura no seu nome direito, enforcadura de cachorro bravo, que tem uns grampos que prende no cachorro? Para segurar ele? Você usava muito aquele antigamente. Eles têm um daquele igualzinho que eles usam na perna. Porque aí a mente deles fica ligada à dor física, para eles poderem vencer, aspas bem grandes, a tentação. Eles estão vencendo um pecado? Não, eles estão driblando o pecado contra o pecado. É que nem um rapaz que fez uma besteira com a moça, devia respeitar ela, não respeitou, engravidou, e agora vai casar com ela porque engravidou, está errado. É um pecado resolvendo o outro? Casar com alguém que você não ama, obrigado, é pecado. O princípio do casamento é o princípio de responsabilidade e amor. Vai fazer um mal terrível aquela pessoa se casar com ela sem amor. Então, irmãos, um pecado não resolve outro. Ele tem que assumir o filho porque ele é pai, amém ou não, amém? Mas casar com a moça, obrigado, sem gostar dela, sem ela gostar dele, sem ele gostar dela, às vezes, obrigado pelo pai, porque vai honrar minha filha. Né? Então, um pecado não resolve outro. Né? Um pecado não resolve outro. Então, o problema não é o corpo físico. O problema é o pecado, é a carne, a tendência para o pecado. Está claro? Diga amém. Então, os gregos achavam que o corpo era essencialmente mau. O corpo era considerado pelos gregos como um claustro, uma prisão da alma. Visão platônica. A destruição do corpo e não a sua ressurreição era desejada pelos gregos. Por isso que os gregos eram tão hedonistas. Né? Por isso que eles eram tão dados às orgias sexuais, de comida. Eles tinham o culto a Diana, o salão de culto a Diana, era um negócio absurdo. Tinha um salão do culto, em fato, que era onde eles faziam culto aos deuses, fazendo. Eu não quero falar de forma científica, não é um palavrão, estou falando de forma técnica. Desculpe, parece uma grosseria, mas é a palavra essa. Fariam bacanais. Essa palavra vem dessas festas culticas, religiosas, né? Quando você vê aqueles shows com as mulheres se depravando e os homens se depravando, vocês acham que aquilo ali é só cultura? Ou não são os mesmos demônios que agiam lá em Diana fazendo um culto através da sensualidade? E as pessoas estão ali embaixo adorando sem saber. Eles tinham os refeitórios, os vomitórios, os parlatórios. Os gregos eram assim. Então, num grande salão de encontros sociais, tinha lá o parlatório, o refeitório e do lado o vomitório. Sabe o que é o vomitório? Tinha também o dormitório. Mictório, tudo isso vem do lado, romanos, do latim. Sempre do lado de um refeitório tinha um vomitório. As pessoas comiam, vomitavam, voltavam, comiam. Às vezes passavam um dia, dois comendo. Ah, e sabiam que isso adoecia? Não tem problema, que nós estamos acabando com quem nos prende, que é o corpo. Tudo que o diabo quer, né? Só que o corpo nosso, a Bíblia diz que ela é templo de quem? Do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, que não temos nenhuma semelhança com esse povo, esse lugar. Em segundo lugar, diga. Só que não é nosso corpo, é do Espírito Santo. Só que Deus diz que uma alma. Exatamente. A gente, como templo do Espírito Santo, deve alegrar o Espírito Santo, né? A gente, ele uma vez em nós, ele não vai sair de nós. Ele pode estar apagado. Em Tessalonicenses diz assim: não apagueis. Olha aqui o texto, vou dar para vocês. Ó. Não apagueis o Espírito Santo. A palavra grega ali é extinguais. Você não vai ver em momento algum do Novo Testamento dizendo assim: olha, cuidado para o Espírito Santo sair de você. O que o Espírito Santo, o que a palavra diz é que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Não devemos entristecer o Espírito Santo. Vamos ver aí, eu vou pegar esse texto para vocês. Vamos lá, então vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vimos em Efésios 4:30 que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, né? E agora vamos ver em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. É muito claro, tá, irmãos? Não apagueis o Espírito. Não desprezais as profecias. Julgai todas as coisas, né? Não é qualquer profecia, qualquer profeta. Retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Então a Bíblia é clara aí a respeito de que nós não podemos entristecer, como diz em Efésios 4:30, nem apagar o Espírito, como tem em 1 Tessalonicenses 5:20. Então, esse Espírito, ele pode ser entristecido, apagado, mas ele não é arrancado, não é? Então, quando a gente não vive de forma condigna com o que Deus tem nos dado, nós enfraquecemos, nós adoecemos e até morremos para não sermos julgados com os ímpios, não é? Mas, então o que eu vou fazer? Eu vou relaxar porque já que eu tenho Espírito, eu vou ser salvo? Eu não quero só ser salvo, não, irmão. Eu não sei você. Ser salvo para mim é o máximo, mas não é a única coisa. Se fosse só ser salvo, quando a gente fizesse o apelo aqui, a pessoa de coração recebesse a Jesus ou no grupo caseiro, a pessoa ali caia dura na hora. É verdade ou não é? Se bastasse ser salvo, não ia ser assim? Recebeu Jesus, morreu, pronto. Não, Jesus não quer você só salvo, ele quer você como emissário do reino dele, para que outras pessoas sejam salvas, tá bom? Então, nós somos essa casa espiritual do Senhor. Então, em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Está lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, versículo 14. Olha só que maravilha. Diz, 1 Tessalonicenses 4, 14. Ele deve ter usado a versão da NVI. Quem? Vamos ver, 1 Tessalonicenses 4:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Ah, desculpa. É 4:14 aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Diga amém. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, predeceremos que dormem. Então, que porque dormem, vimos isso profundamente semana passada, que dormem para nós que estamos aqui, amém, irmãos? Mas para quem está lá no céu, está tudo muito acordado, né? Então, mas aqueles que para nós estão dormindo, que são os irmãos que são salvos de Jesus, né? E a garantia de que eles vão ressuscitar é porque Jesus ressuscitou. Um dos motivos de ressuscitar é a nossa ressurreição, como está claro aqui em 1 Tessalonicenses 4:14. Né? Em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo. Então, quando é que essa ressurreição vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4:16, acabamos de ver agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Está vendo aí, irmãos? O Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí é o que a Bíblia diz, que a água, que o fogo vai dar conta. Por quê? Por que não diz a terra vai dar conta? Porque está enterrado, né? O osso está ali guardadinho. Mas e o fogo? E o mar? Quem foi levado para longe? Os peixes comeram. E o povo fica preocupado com isso, como se fosse difícil para Deus resolver esse problema. Ele diz: o fogo e o mar vão dar conta, não se preocupem. Miraculosamente o Senhor vai fazer com que esse corpo seja montado de novo, mas não vai ficar como era antigamente, corruptível. Ele vai ser glorificado, amém? Corpo perfeito. Quem é careca vai vencer ser careca, não é? Quem é barrigudo da barriga vai dar uma lipoaspiração espiritual. As falhas do DNA e do templo, no caso do nosso templo que somos nós, e do templo serão corrigidas. Você vai estar pleno, meu irmão, num corpo que vai aturar a eternidade. Que maravilha. Amém? Então o Senhor virá mediante a sua palavra de ordem. Acabamos de ler isso. A palavra grega keleusma, traduzida por palavra de ordem, significa chamado, sunido. Vamos ver esse texto aí, tão bonito, e que a gente está lendo em 1 Tessalonicenses 4:16 diz que o quê? Que a gente acabou de ler? Porquanto o Senhor mesmo dá da sua ordem, ouvindo a voz do arcanjo ressoará. Mas dada a palavra de ordem. De que é essa palavra de ordem? Vamos ver aqui. Essa palavra, cujo significado traz a ideia de uma ordem gritada para os mortos levantarem de seus túmulos, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A palavra era usada de vários modos. Por exemplo, o grito dado pelo mestre do navio para os seus remadores, ou por um oficial para os seus soldados, ou por um caçador aos seus cães, ou por um cocheiro para os cavalos. Quando usado para pessoa, militar ou naval, era um grito de batalha. Ou seja, é um grito especial. Então o Senhor vai falar, levantem-se! E aí, meu irmão, vai ser uma confusão no cosmos, mas a natureza vai dar conta e a gente, se tiver morrido, vai ressuscitar. Vocês lembram que quando Jesus morreu, mortos ressuscitaram? Você sabe por que Jesus, quando falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora, sabe por que ele falou Lázaro, sai para fora? Porque se ele falasse só, sai para fora, todos os mortos da terra ressuscitariam. Amém ou não, gente? Jesus que não dissesse, por que ele levantou Talita e falou, Talita, cume? Por que ele falou para Talita levantar? Porque se ele falasse só, levanta, meu irmão, a terra toda morta ia levantar, meu irmão. É pouco poder, muito poder, diga aí. É brincadeira? Gente, é esse Deus que a gente serve, irmão. Você pode olhar na Bíblia toda aí, quando ele ressuscitou alguém, ele fala o nome. Que coisa tremenda, hein? Aleluia. Então o Senhor vai dar uma palavra e essa palavra vai... irmão, e aí a natureza vai dar conta da sua querida... família que morreu no Senhor, e quem não morreu no Senhor, você vai ser inundado de uma compreensão, de uma maturidade espiritual, que isso não será um problema. Não dá para entender, eu também não estou entendendo hoje, mas glorificado irei entender como será possível, porque Deus não vai apagar minha memória, nenhum texto da Bíblia, nenhum. A gente pode fazer uma doutrina com um texto só, geralmente precisamos de mais textos, mas nenhum texto da Bíblia toda diz que você vai perder a memória quando for para o céu. Ao contrário, vários textos dão a entender que nós seremos ela. Hã? Vai ser expandida. Vai, eu, vou ter, eu tinha 128, vou para 1 milhão de terabytes. Esse negócio é sério, meu irmão. Amém ou não? É que nem configuração de computador. Você pega uma revista de 5 anos, você vê a configuração pior do que o meu celular. Computador caríssimo, 10 mil reais. Aí você diz, você pega hoje e aquilo chega a ser uma piada, né? Assim seremos nós. Mais que um computador recalchutado, você vai ser pronto para a eternidade. Sua mente vai ser tão transformada que você vai conseguir entender Deus. Não vai lembrar do passado. Você vai lembrar do passado. Só que você vai conseguir entender o passado de forma a não sofrer por ele. Que a gente vai ser glorificado. Nossa mente também será glorificada. Então a gente vai lembrar de tudo. Só que a gente não vai sofrer pelas lembranças. Só... Repare. Um dia, aí. Ah, foi por isso. Amém. Hoje, amado, hoje a gente já vê isso. Às vezes acontece coisa com a gente fica desesperado, entende? Daqui a alguns anos aquilo já não é mais um problema, não é verdade? Porque a gente amadureceu. Pois sua mente vai amadurecer de um jeito. E você vai lembrar de tudo. Mas aquilo não será mais um problema. Que coisa maravilhosa. O Senhor virá. Mediante a voz do arcanjo. Como é esse negócio aí? Me explica aí, pastor. Quem manda é Jesus. Como é que é a voz do arcanjo? Acabamos de ler agora em 1 Tessalonicenses 4:16. O arcanjo era um termo para o anjo de grau mais elevado. Por isso que é arcanjo. Essa palavra arcanjo só aparece aqui em Judas 9. Versículo 9. Porque Judas só tem um capítulo, né? Judas seria 1:9. Na última passagem do arcanjo... Perdão. Na última passagem, o arcanjo Miguel está em Daniel 2:7. Está em Daniel 10, 13, 21 e 12:1. Ele é representante como líder dos anjos santos e defensor do povo de Deus. Que coisa linda, né? Então, Miguel, ele aí é, deve ser o mais odiado por Satanás. Deve ser Miguel, né? Dada a honra que esse servo de Deus tem no céu, né? Esse querido conservo. Ele não é irmão enquanto ser humano, mas ele é um conservo nosso, né? Ele é servo de Deus conosco. Para os crentes, essa voz trará plenitude e alegria. Irmãos, não sei vocês. sei se você vai ter essa graça um dia, talvez tenha graças maiores do que essa, já teve na sua vida, certamente. Mas foi uma graça maravilhosa, um sonho que eu tive uma vez, que eu senti um pouquinho do gozo do céu. Irmão, eu já usei droga, infelizmente. Não chega nem a uma centésima parte do prazer. Eu lembro que no meu sonho, eu gritava, não Senhor, agora não, não, não Senhor, eu não quero ir agora. E acordei. Tinha uma grande multidão vestida de branco, caminhando e subindo assim, tipo um vale indo para a montanha. E a gente cantava um hino, eu não lembro qual é o hino. Provavelmente um hino que a gente canta na igreja, com várias versões, que é o cântico de Moisés do deserto, o cântico de se não me engano, o cântico de Miriam, não. É um dos cânticos que fala que a Bíblia cita que nós cantaremos no céu. E é outro cântico que outro dia nós lemos aqui, né? Que nós cantaremos. O Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome. Essa é uma letra que não foi inventada por um autor humano. Está em Apocalipse. Estamos falando da ressurreição dos mortos, né? E primeiro, a gente sabe que é uma resistência humana, histórica, secular, a essa ideia de que seu corpo vai ficar. Isso já, Paulo já sofreu com isso, Jesus sofreu com isso, mas nós temos que saber da resposta à nossa fé. Nós sim teremos nosso corpo glorificado, tá bom? Então, os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Estudamos isso domingo passado, né? Os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação a nós, de forma nenhuma. Não é? Nós vimos aqui também que nós, essa ressurreição, ela, embora tenha muita resistência, ela é totalmente bíblica. A ressurreição dos mortos se dará na vinda de Jesus e não em outra fase, como algumas seitas aí dizem. Os mortos vão ressuscitar junto da vinda de Jesus. A trombeta vai tocar. Os mortos, não é, serão glorificados. Dizem, como é que é isso, pastor? Peraí. Não bateu. Se eles estão no paraíso, como é que vão ressuscitar da terra? Porque vai ressuscitar o corpo, vai receber o Espírito. E esse corpo glorificado irá para o gozo eterno na cidade santa, no nome de Jerusalém. Mas amém ou não? Mas o Espírito está com o corpo aí? Não, está no céu. O Espírito está lá. O que vai ser o corpo? A ressurreição. Para quê? Porque esse corpo, você vai ter um corpo no céu. Você não vai ter uma alminha, um Gaspazinho. Mas o Espírito não. Mas assim, o sentido do corpo é porque vai haver uma comunidade no céu. É porque o corpo não é ruim, é porque você está falando baseado na influência que nós temos. Não, esse comentário seu é absolutamente compreensível. Absolutamente compreensível. Por quê? Eu também faria essa pergunta. Já fiz e já tive a resposta. Por quê? Porque nós, baseado nessa cultura helenística que nós temos, né? É filosofia romana, a gente acha que é. Pra quê? O corpo é pó! Mas não, o corpo é algo bom. O corpo faz uma distinção entre eu e você. Sim, mas está morto. Mas ele, por isso que ele vai ser glorificado, consertado. Ele, o Alfredo, ele vai ser fisicamente Alfredo glorificado. E você vai, por isso que o reino será melhor que o paraíso. Porque no paraíso nós somos só espírito. Mas o reino teremos nosso corpo com o nosso espírito, nosso corpo glorificado. Nós viveremos em comunidade no céu. Entendeu? O corpo com o espírito. Hoje seu corpo e espírito não são um? Está sentadinho, corpo e espírito, né? São coisas diferentes, mas está aí os dois, né? Pronto. Você morre, puf. Vamos dizer que você morreu agora. Caiu e morre, e Dani começa a chorar, a gente ora para você ressuscitar, mas Deus resolveu levar você. Aí, você, esse corpo aqui apodrece. A gente dói os órgãos, esses olhos azuis aí, não vai faltar gente que vai querer, né? Aí se vem que a cor do olho não é doada, né? Só é o da córnea. Se pudesse, seria bom, né, irmão? Você mesmo ia ser candidato. Aí vão pegar ele aí, ele vai apodrecer. Aí vai ficar o espírito lá no paraíso. Paraíso, não confunda paraíso com reino. Paraíso é quem morre agora. Assim como o inferno é quem morre agora, e lago de fogo é para depois do julgamento, paraíso é para hoje, e reinar com Cristo é para depois do julgamento. Amém, irmãos? Então, você está lá, seu corpo aqui, você, seu espírito no paraíso. Mas Jesus disse que nosso corpo ressuscitaria. Então, ele vai pegar o seu corpo, quando ele tocar a trombeta lá, o seu espírito recebe o seu corpo glorificado. E esse Alfredo glorificado e pronto recebe os crentes que vão estar aqui vivos. Muito fantástico, né? Mas para Deus isso não é nada. Ele vai gostar de ser assim, né? Então, queridos, nós então seremos glorificados. Essa ressurreição de Cristo é que garante a nossa ressurreição. Nós vimos aí em 1 Tessalonicenses 4,14. A ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Jesus. Né? Se nós lemos claramente, a segunda vinda de Cristo será pessoal, visível, audível, gloriosa. E ele vai vir com santos anjos e com santos. Quando tocar a trombeta, ele não desceu ainda. Tocou a trombeta, o corpo é glorificado, recebe o Espírito que está com o Senhor. E aí essa galera recebe a igreja viva que sobe. Amém, gente? Diga. No caso, você está falando das pessoas que morreram em Cristo. Morreram em Cristo. As pessoas que estão em Cristo, vivas, vai também junto com eles, com o corpo normal, ou vai, mesmo ele estando vivo, vai glorificar? Ele vivo vai glorificar. Você vai glorificar vivo, meu irmão. Vai ser um negócio muito lindo. Eu não vejo a hora de ver esse negócio acontecendo. Né, pessoal? Quem é carequinha, os cabelos... Quem tem uma irmã que está com câncer numa cadeira de rodas, ela sai câncer, levanta, sabe o Avatar? Que o cara não andou e anda dentro do Avatar, meu irmão? Então ele vai, quem é aleijado vai sair correndo, voando, né? É fantástico, é, mas não é difícil de crer. Por quê? Porque a gente está falando do Deus Todo-Poderoso. Não vamos limitar Deus pelo mundo limitado que nós vivemos. Nesse mundo limitado, Deus já faz tantos milagres, né? Imagina quando a gente vai entrando numa dimensão espiritual ilimitada, né? Então, o Senhor virá mediante a sua palavra de ordem, já lemos. O Senhor virá mediante a voz do arcanjo. Então a gente vai ouvir a trombeta tocar, né? E esse Miguel, o servo do Senhor, né? Anjo de Deus, ele representa como líder dos anjos santos, defensor do povo de Deus. Para os crentes, essa voz trará plenitude de alegria. Ela soará para proclamar a libertação do povo de Deus. Cristo virá para a libertação da igreja e o julgamento do mundo. Daí aqueles que creem que haverá uma tribulação, uma segunda tribulação, uma grande tribulação, e que os crentes não passarão por ela. Eles creem que Jesus vai, essa honra toda é para aqueles que foram, ficaram fiéis. Não é assim, amados. A tribulação está aumentando e ela aumentará mais ainda. Mas não haverá um arrebatamento da igreja em partes. Como eu falei, Apocalipse explica tudo assim, ó. Ciclicamente. Ele explica uma coisa, volta, explica de novo. E as pessoas pensam que isso é uma dimensão cronológica do texto. Se fosse assim, Jesus voltaria em 5 vezes. Se a ordem do texto apocalíptico é cronológica, então Jesus voltaria em 5 vezes. Porque fala de pelo menos 5 vezes. Então, nós ressuscitaremos, perdão, nós que estaremos vivos, não porque não fomos arrebatados no primeiro arrebatamento, não haverá isso. Todos serão arrebatados juntos, que só tem um tocar da trombeta, só tem uma chegada de Jesus. E aí a gente vai glorificado, nós seremos glorificados, perfeitos, né? Alguns só lamentam que nós não seremos mais casados, né? Com a esposa amada, né? Curta sua esposa aqui, né? Porque no céu, nós não um tipo de sociedade celeste não vai caber casamento, né? A gente não vai ter essas demandas que a gente tem na alma, que precisa casar para procriar, então no céu não vai ter assim, não vai ser assim, né? Não vai precisar. Mas vamos falar mais sobre o arrebatamento agora, vamos pelo menos começar. Logo, logo. O Senhor virá mediante o ressoar da trombeta de Deus. A trombeta era usada pelos judeus em suas festas, é o shofar, aquela trombeta de carneiro comprida. Eles também usavam trombetas de metal, né? E também era associada com os teafanins e com os fim, e também ligada com a ressurreição dos mortos, né? Então assim, a trombeta, ela era usada tanto em rituais judaicos como em rituais pagãos também, né? Então era uma linguagem bem compreendida ali pelo povo que recebeu essa carta. No Império Romano, as trombetas eram usadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. A gente vê isso até nos filmes hoje, né? O César chegando, ele tocando isso. William Hendricks tece o seguinte comentário acerca do sonido da trombeta. O sonido da trombeta aqui é muito apropriado. No antiga dispersão, quando Deus descia, por assim dizer, para encontrar-se com seu povo lá no deserto, lembra? Esse encontro era anunciado por meio do sonido de uma trombeta. E o shofar. Pois isso, quando as bodas do Cordeiro com a sua noiva atingirem seu clímax, em Apocalipse 19, 7. Você está em Apocalipse? Abra aí. Abra aí. Apocalipse 19, 7. Olha que maravilha. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E aí a trombeta vai tocar. Esse clagor da trombeta será muitíssimo apropriado. Da mesma forma, a trombeta foi usada como sinal da vinda do Senhor para o resgate do seu povo da opressão hostil. Sofonias 1:8, Zacarias 9:14. Foi o sinal do seu livramento. Assim também, o último zunido da trombeta será o sinal para os mortos ressuscitarem, para os vivos se transformarem e para que todos os eleitos de Deus sejam reunidos dos quatro ventos. Mateus 24:31. Abre aí. A gente respondeu umas quatro perguntas de hoje só com esse texto. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Os seus o quê? Os seus escolhidos. Quem escolhe? O Senhor. Amém, amados ou não? Dos quatro ventos e de uma e de outra extremidade dos céus. Então, das quatro ventos, fazendo alusão às quatro direções da terra. E dos quatro céus, fazendo alusão aos que estarão no céu. Então, tanto do céu quanto da terra, Jesus vai reunir nesse momento. Porque ele vai casar com a noiva inteira. Não vai casar com metade da noiva. Somos nós, a sua igreja. Tanto a militante que está aqui embaixo, quanto a triunfante que está em cima. Nós se uniremos e vamos às bodas com o nosso Senhor, para o encontro do Senhor. Essa descida do Rei dos Reis, acompanhada dos anjos e remidos entre nuvens, será visível, audível e majestosa. Ele virá para juízo e também para livramento. Já que você está em Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que eu te vi e te dei de comer e te dei de beber? Quando te visitamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu e lhe dirá: em verdade vos afirmo que, irmãos, perdão, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno, preparado para o diabo, os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então, o fogo eterno vai estar lá, os perdidos, está aqui que ele condenou, mas também o diabo e seus anjos. E em outros textos nós vemos também a morte e o anticristo lá. E não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, enfermo, e não cuidamos de ti? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixar de fazer um destes meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então, amados, esse povo todo glorificado, Deus, ó, direito. Agora vem cá, todos aí que vocês que estão no inferno, todos vocês que estão vivos, que não me receberam. Aí ele vai falar isso para os salvos e aquilo para os não salvos. Então, vamos começar aqui só da entrada, para nós continuarmos, né? Sobre o arrebatamento de fato. A palavra arrebatamento foi usada em vários contextos do Novo Testamento. O emprego variado da palavra lança luz sobre esse auspicioso ou conveniente, né? O Hernandes aqui, ele exagerou na linguagem, né? Nesse conveniente evento, por vir. Não estaremos usando aqui o termo arrebatamento, ou mesmo o sentido utilizado pelos dispensacionalistas. Quem são dispensacionalistas? Né? São aqueles que creem que existem várias dispensações de tempo. Cada dispensação ela é descrita por uma das igrejas do Apocalipse. E eles dividem a vida da humanidade em dispensações. Né? E essas dispensações, essas fases, culminam com a última fase, que é quando a igreja fria ficará aqui, a igreja madura espiritual subirá. Então eles creem no arrebatamento separado por fases, dois arrebatamentos. São dispensacionalistas, creem assim. Eu não creio assim e não ensino assim, porque não acho que tem fundamentação bíblica coerente. Os dispensacionalistas pregam arrebatamento invisível e inaudível. Eles pregam, a gente está aqui agora. Isso quer dizer, essa brincadeira que a gente tem, né? Quando eu cheguei em casa, minha mulher não estava, pensei que ela foi arrebatada. Isso é brincadeira. Isso é impossível. Impossível. O arrebatamento ele se dará na grande, tremenda, estrondosa volta de Jesus. Então, se eu chegar e minha mulher não estiver em casa, ela foi sequestrada. Ou ela está no shopping, ou ela está cuidando de algum irmão. Não é? Mas ela não está. Ela não está. Né? Não foi arrebatado. No caso da minha mulher, é mais provável estar cuidando de algum irmão do que estar no shopping, né? Mas como não precisamos, somos humanos também, né? Precisamos cuidar da casa, às vezes ela pode estar fazendo alguma coisa para casa. Não subscrevemos a doutrina do arrebatamento secreto e distinto da segunda vida visível. Não subscrevemos, quer dizer que nós não entendemos assim, nós não concordamos. Não concordamos, não entendemos que o ensino dispensacionalista que afirma que a segunda vinda de Cristo se dará em dois turnos, um secreto e outro visível, tenha amparo nas escrituras. Cremos sim que a segunda vinda será única, visível, audível e gloriosa. Com estas palavras, arrebatamento foi usado no Novo Testamento. Warren Wiersbe sugere quatro formas diferentes dessa palavra ser lançada sobre o arrebatamento dos salvos. Em primeiro lugar, foi usado no sentido de arrebatar rapidamente. Em Atos 8:39, a gente vai ver Filipe, por exemplo, foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. Quando Cristo vier no ar, entre nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpo glorioso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados rapidamente, num piscar de olhos. Então, rapidinho, ó, glorificou. Vai ser rápido. Essa palavra foi usada ali em Atos para Filipe. Então, quer dizer que o arrebatamento será rápido. Em segundo lugar, foi usado no sentido de arrebatar pela força. Esse arrebatar de... Você arrebatou na minha mão, o ladrão arrebatou o relógio da minha mão. Não falamos assim? Né? Esse primeiro texto em Atos 8:39, no sentido de rápido, em 1 Coríntios 15:52. No sentido de... Pega para mim, por favor, Patrick, água. Mas Filipe não foi arrebatado, ele mudou de lugar. Sim, mas a palavra ali usada é a mesma palavra para arrebatado. Arrebatado, ele foi trasladado. Por isso que alguns usam o termo trasladado na tradução. Mas a ideia de arrebatado é de tirado rapidamente. Então você tem uma coincidência na aplicação das palavras também aí. Então foi rápido, foi instantâneo. Né? Mas foi, em segundo lugar, foi usado no sentido arrebatado pela força. Em João 6:15, a multidão estava com o intuito de arrebatar Jesus para fazer o rei. Cristo nos arrebatará e nos tomará da terra. Ele é que nos vai levar daqui. Ele vai nos tomar força. Ele vai arrancar gente do meio da tribulação e vai nos levar. Amém? Será rápido, será forte. Terceiro lugar, foi usado o sentido de arrebatar para um novo lugar. Quando nós somos tirados de um lugar, nós somos colocados em outro lugar. Filipe foi tirado de lugar e colocado em outro. Então, vai ser rápido, vai ser forte e vai ser um transporte também. Em, como a gente vê em 2 Coríntios 12:3, Paulo foi arrebatado da terra para o céu. Jesus foi preparar-nos um lugar, como está em João 14:3. Então a própria Bíblia, ela traz circunstâncias que nos fazem perceber que de miraculoso, de fato haverá algo extraordinário, excepcional na volta de Jesus, mas muito mais pela quantidade de pessoas que vão acontecer isso. Mas a maioria dessas coisas já aconteceu de alguma forma na própria Bíblia. A gente acha um absurdo que a gente vai para o céu e vai conhecer as coisas celestes. Paulo foi levado ao céu. A gente acha absurdo ser tirado do lugar e levado para o outro. Filipe foi tirado do lugar e levado para o outro de forma sobrenatural. Por que isso, Dani? Porque a palavra de Deus nos prepara. A palavra que está nos preparando. Se a gente pegar esses milagres todos aqui, reunir isso aqui na volta de Jesus, vão ter coisas próprias do momento? Vão. Mas a maioria das coisas aconteceu em outras situações da vida. Amém, gente? Né? Então, será no sentido arrebatado para um lugar. Né? E quarto, será no sentido arrebatado do perigo. Em Atos 23:10, vamos ler esse texto aí? Você já está em Mateus? Pula um pouquinho para Atos 23:10. Atos 23:10, olha o que diz aí. Tomando o vulto, a celeuma, ou seja, o problema, a turba, crescendo muito, temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que os retirasse dali e os levasse para a fortaleza. Paulo foi arrebatado da turba dos judeus que queria matá-lo. O mundo está maduro para o juízo. O mundo sofrerá o ardor da ira de Deus, o seu justo julgamento. Porém, nós não entraremos em juízo condenatório, porque nós seremos julgados. Amém ou não, irmãos? Eu vou ser julgado para ser absolvido. Eu não serei julgado com os ímpios. Eu não serei condenado com os ímpios. Né? Então, Deus vai, ó... Né? Uma palavra muito contextualizada, já que a Bíblia fazia isso, fazia também. Seremos abduzidos em glória, né? Glorificados. Então, diz... Não estaremos destinados para a ira, mas para vivermos em delícias, comunhão com o Senhor, para toda a eternidade. Amém, amados? Amém, amados? Que coisa gloriosa, né? Então, nós vimos aqui hoje claramente que nosso corpo, ele será glorificado. O Senhor fez questão de ensinar isso. Nós, se estivermos mortos, né, nosso corpo será glorificado e juntamente com o nosso espírito receberemos, que os que estão mortos, né, eu estou considerando se eu estiver morto, né, vamos dizer assim, eu receberei Patrick vivo, né, porque de maneira nenhuma os que já morreram vão sofrer dano, vão ser menos privilegiados, de forma nenhuma. Ao contrário, vão até conhecer o paraíso, a gente não vai nem conhecer o paraíso, né, a gente já vai direto para o reino, né. Se bem que é melhor ainda o reino, embora o paraíso seja maravilhoso. Alguns dizem que o paraíso vai ser um lugar parecido com o Éden. Vai ser melhor ainda que o Éden, né? Esse lugar momentâneo que estaremos com o Senhor se morrer. Esse paraíso é maravilhoso, mas de lá nós desceremos com o Senhor, encontraremos nosso corpo que Deus vai glorificar e receberemos a igreja que estará viva. Essa igreja também será glorificada. E nós os receberemos e todos juntos iremos para as bodas do Cordeiro e passaremos a eternidade reinando com Cristo. Mas esse reino seria nessa dimensão aqui, reconstruída por causa ótima pergunta. Da terra e tudo. Oportuna a sua pergunta, nós nos aprofundaremos mais nela no próximo domingo, mas eu posso dizer desde já, né, é que nós não moraremos eternamente na terra. Certamente, sem dúvida, a terra vai ser um jardim de Deus. Ela não tem que ser habitada porque será reformada. Não, a terra já existia antes de nós sermos criados nela. Existem planetas mais bonitos que a terra, talvez existam, mas não tem que ter gente lá porque tem um planeta, como alguns dizem, não é? Pode ser que Deus esteja planejando esses planetas para a gente fazer um tour um dia, que eu acho pouco provável biblicamente, né? Acho que até para a gente ser criativo a gente tem que ser bíblico, amém, irmãos? Né? A gente ficar falando abobrinha, né? Mas qual o problema de Deus ter um mundo lindo, cheio de bichinho lá? Eu tenho meu viveiro, eu não entro no meu viveiro, eu não boto Sofia dentro do meu viveiro, mas tem um viveiro lá com os bichinhos cantando. Qual o problema de Deus ter mundos bonitos aí que ele como o jardim dele? Nenhum. Porque eu não posso inferir que porque o mundo será consertado, a gente vem para o mundo. Não, porque a Bíblia diz que nós subiremos para a cidade santa. Ela descerá, encontraremos elas nas alturas e subiremos. A Bíblia não diz que Jerusalém, Nova Jerusalém, vai encaixar aqui na terra de forma nenhuma. Falta a pergunta para mim assim na terra. Estou falando assim, a dimensão. A dimensão será uma dimensão. O apóstolo Paulo explica isso. Pesquise nas cartas de Paulo e traga semana que vem para a gente. O apóstolo Paulo, ele diz que assim como tem carnes diferentes entre animais, nós teremos uma natureza física glorificada, diferenciada, que vai suportar a presença de Deus e a sua eternidade. Amém? Como a roupa de mergulho faz o mergulhador conseguir ficar em regiões abissais? E a gente mergulhando ali nu, a gente morreria. Uma comparação bem, bem fraca, mas para a gente entender. Como astronauta tem uma roupa de astronauta, o nosso corpo será preparado para a eternidade. Amém? Só orar para a gente encerrar. Que aí quem quiser ir embora vai e eu respondo para você. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu favor, por crescermos a tua palavra e por aprendermos as razões da nossa fé. Em nome de Jesus, que tudo isso não seja estéril, mas seja usado para a tua glória, usado para a nossa edificação, para prepararmos nossas famílias, para recebermos aqueles que o Senhor vai enviar, cuidarmos deles, entregarmos eles nas tuas mãos, para que o Senhor veja o fruto do teu penoso trabalho, em nome de Jesus. Leva-nos para as nossas casas, nos traz à noite para a glória do teu nome. Que em nome de Jesus pessoas recebam o Senhor aqui hoje e serão edificadas pelo Senhor em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te damos louvor, honra e glória para sempre. Amém.